da dama negra, a rainha do samba, a mais bela da festa, a dona da feira. Uma fiel representante brasileira, crioula. Filha de nobres africanos que pelo descuido geográfico nasceu no Brasil num dia de carnaval. E como já dizia o poeta Gil, que negra é a soma de todas as cores. Você, crioula, é colorida por natureza. Você, crioula, poder vivo da beleza. Crioula. Crioula. Da dama negra, a rainha do samba, a bela da festa, a dona da feira. Fiel representante brasileira, crioula, crioula, crioula. Crioula.